vida pode ser um lugar de coisas tolas, mas um ao menos te faz sonhar, te faz querer bem mais, te faz correr atrás e levantar. A vida pode ser um mundário de coisas tolas, mas um ao menos te faz sonhar, te faz querer bem mais, te faz correr atrás e levantar. Pra esse mundo de justiça, mil apaixonados querendo encontrar um motivo pra lutar. O mundo mudou tanto, coisas perdeu o encanto, mas em cada segundo alguma coisa vai mudar. Dentro de você, tu não vai se tocar, nem vai perceber que a esperança vai chegar. A vida se transforma, a alma muda a forma, a saudade prejudica, mas ela te conforta. Te faz lembrar da vida, te faz rever momentos, te faz sair do tédio, te traz os sentimentos. É só você pra perceber o que te afeta, o que te completa, te deixa alerta pra respirar. No meio disso tudo há um motivo pra sonhar, basta tu querer e força de vontade, que a sua habilidade vai se multiplicar. A vida pode ser um mundário de coisas tolas, mas uma ao menos te faz sonhar, te faz querer bem mais, te faz correr atrás e levantar. A vida pode ser um mundário de coisas tolas, mas uma ao menos te faz sonhar, te faz querer bem mais, te faz correr atrás e levantar. Chega de fingimento, fingir não ter problema. Todos têm uma cruz pra carregar na cena. Nascemos já pecando, pagando sacrifício. Escondemos nossa culpa pra não sofrer com isso. Mas todos têm um vício, alguns têm uma visão, alguns não têm nem isso, outros a solução. O mundo vai cobrar você, o homem vai cobrar você. As mentiras só conspira se tua mente adoecer. Quero e sua derrota te deixa na pior, mas nunca se entregue, vai em busca do melhor. Na vida tem o bem, na vida tem o mal, diga que consegue e siga na moral. Opção, fica entre a fuga, perdição, depressão, fica em uma mente sem ação. A questão é o quanto tu aguenta sentir dor. A missão é nunca desistir do amor. A vida pode ser um mundário de coisas tolas, mas uma ao menos te faz sonhar, te faz querer bem mais, te faz correr atrás e levantar. A vida pode ser um mundário de coisas tolas, mas uma ao menos te faz sonhar, te faz querer bem mais, te faz correr atrás e levantar. Não perca a fé, você não tá sozinho, você é dono do seu caminho. Não perca a fé, você não tá sozinho, você é dono do seu caminho. Afetou o fôlego, a vida e um novo capítulo. Orgulho ferido, ego corrompido, doído, sofrido, traído. A paz perdida, o ridículo não volta pra trás. Ei, romance sem sal, tragédia anunciada, família em conflito, saúde se adapta. Vários exemplos, ninguém se propôs solução, silêncio, vidas estragadas. Tudo é um fator, a falta de amor, o excesso de rancor, que só te deixa mágoa. Nesse mundo de justiça, cobiça cega o homem, moralista se fere, pois é o que mais consome. Um copo só, só mais uma dose passa. Meu karma, meu trama, a trama embaça. Daqui não leva nada, só fica confuso. Um passo pra conquista, isso é o luxo. Metamorfose a vida, o mundo tem a dose. A overdose estiga, mas ela tem sua posse. Tanto amor e ódio que o corpo não aguenta. O excesso de rancor faz com que a dor te renda. O abismo é auspício pra metamorfose oculta. O medo te segura enquanto a alma tá na fuga. É tanto amor e ódio que o corpo não aguenta. O excesso de rancor faz com que a dor te renda. O abismo é auspício pra metamorfose oculta. O medo te segura enquanto a alma tá na fuga.